eternidade. Mais uma criança que nasce era Zezinho, filho de José e Maria. Quem não sabia o mundo que iria encontrar, de crueldade, ganância, maldade no ar. Seu pai, José, pedreiro de garra. Sua mãe, Maria, sempre determinada a construir um futuro para o seu filho. Criado em meios a tiros, polícia e bandido, bandido e polícia. A paz cada vez mais longe daqui. Mas aí foi crescendo, foi entendendo. Tá sofrendo, vai vendo gente morrendo. Com 10 anos, escola, bati uma bola. E do seu lado, viciado, cheirando cola. Sem preconceito, não dava mínima. Era cabeça, estudo, futuro no ar. Trocava mó ideia, era querido por todos. Cicatrizes no corpo, em todo o corpo. Sem piedade, seu pai alcoolizado. Maria olhava seu filho sendo violentado e espancado. Sem motivo nenhum, sem entender, olhava para o céu azul. Pergunta a Deus, o que que ele fez de errado? Talvez porque é sangue bom, véi, tá ligado? Era um garoto que como eu amava as coisas belas da vida. Mas um dia ele se perdeu, entrou num beco sem saída. Era um garoto que como eu amava as coisas belas da vida. Mas um dia ele se perdeu, entrou num beco sem saída. O jogo vira, inocente agora o caralho. O moleque já cansou de ficar ouvindo o sapo, de ser violentado sem motivo nenhum. Agora o tempo fechou, não tem mais céu azul. Na escola nota 10, véi, nem pensar. A única nota de 10 é reais pra cheirar. Com 18 anos, mais cabeça, menos cabeça. É oitão, é pistola, é tiro de escopeta. E agora, quem sofre são os seus pais. Quando o Zezinho era santo, ele não tinha paz. Seu pai continuava na bebedeira. Isso foi acumulando na sua cabeça. É terça-feira, maluco, ó só que trauma. Seus pais libertando o demônio da jaula. E com isso, Zezinho se transformou. O mano mais temido da quebrada que acordou. Sendo o rei, respeitado na periferia. Cara de mal, de vez em quando ele sorria. Dos comédias que com ele arrumaram treta, ele mandou um por um pra casa do capeta. Conheceu o Renato, parceria da hora. Sangue no olho, a dupla apavora. Vida do crime, agora se afunda na fita. Pra Zezinho, assalto é o que vira. Era um garoto que como eu amava as coisas belas da vida. Mas um dia ele se perdeu, entrou num beco sem saída. Era um garoto que como eu amava as coisas belas da vida. Mas um dia ele se perdeu, entrou num beco sem saída. Ele tá fazendo o que o sistema quer. Assassinato, assalto, sequestro, né? Loteria, padaria, fita pequena. Serve como treinamento pra entrar em cena. Em fita grande como banco e carro forte. Ladrão considerado tem que ter muita sorte. Bandido respeitado por tudo e por todos. Pelos bandidos da quebrada, sangue no olho. Zezinho vai na fé, seguido em frente. Fissurado, agora vai fazer a mente. Mente feita, 15 pra uma e pá. Na estrada esperando o carro forte passar. Dia de sol, parece que vai correr bem. Na sua camisa estampada, foto de Bin Laden. Diria um garoto que já foi um santo, Zezinho transformado em assaltante de banco. Era um garoto que como eu amava as coisas belas da vida. Mas um dia ele se perdeu, entrou num beco sem saída. Era um garoto que como eu amava as coisas belas da vida. Mas um dia ele se perdeu, entrou num beco sem saída. Telefonema no seu celular, seu pai morreu. Dívida no bar, no hospital não deu pra escapar. Zezinho ficou calado, tristeza veio a mil. Afinal era seu pai, puta que o pariu. Quase desistiu, mas não, agora já é tarde. Engatilhou a pistola, pronto pra sua parte. O alvo tá chegando, faixa de pedestre. Olha só, olha só. O carro forte parou, Zezinho enquadrou. Com uma pistola automática, pou, pou. Renato disparou, tiro certeiro. Na cabeça do vigia, o passageiro. Em seguida o motorista também foi pro saco. Zezinho e Renato pegaram a chave do carro. Carro forte em direção ao matagal. Isso que o sistema quer, ver o nosso mal. No meio do matagal veio a discussão. Ambicioso o Renato se revela então. Traição rola na alta, sacanagem. Não confie em ninguém, pura pilantragem. Disparou, Zezinho caiu no chão, sangue jorrou. Olha só a risada do cão. Queria ter meios a tiros no dia a dia. Era uma vez um moleque da periferia. Era um garoto que, como eu, amava as coisas belas da vida. Mas um dia ele se perdeu, entrou num beco sem saída. Era um garoto que, como eu, amava as coisas belas da vida. Mas um dia ele se perdeu, entrou num beco sem saída. É isso aí, a periferia tá cheio de Zezinho, cê tá ligado? João, José, Maria, só muda o nome, mas o destino sempre é o mesmo. Então, antes de entrar em qualquer fita errada, pense na consequência. Dê o troco no sistema de forma inteligente. Valeu, muita paz pra periferia, tá ligado?